Ação e Reação. Programa 68. Livro Espírito André Luiz. Psicografia do Legionário Francisco Cândido Xavier. Legionário da Boa Vontade. Capítulo 14. Resgate interrompido. Vamos à narrativa de André Luiz. Acompanhando o assistente Silas, passamos a cooperar na reharmonização de pequena família domiciliada em subúrbio de populosa capital brasileira. Ildeu, o chefe da casa, homem que mal atingira a madureza física, pouco além dos 35 anos de idade, encontrara em Marcela a esposa abnegada e mãe de seus três filhinhos, Roberto, Sônia e Márcia. Entretanto, seduzido pelos encantos da jovem Mara, moça leviana e inconsequente, tudo fazia para que a esposa o abandonasse. Esse Ildeu era maquiavélico, hein? Marcela, educada, porém, na escola do dever, dedicava-se ao lar e tudo fazia para não deixar perceber a própria dor. Pelos gestos rudes e pela deplorável conduta em casa, não desconhecia a modificação do pai de seus filhos e, recebendo cartas insultuosas da rival que lhe disputava o companheiro, sabia chorar em silêncio, confiando-as ao fogo para que não caíssem sob o olhar do esposo. Doía-nos cada noite ver Marcela em prece ao lado das criancinhas. Roberto, o primogênito, com 9 anos de idade, acariciava-lhe a cabeça, adivinhando-lhe os soluços imobilizados na garganta, e as duas pequeninas, Sônia e Márcia, na inconsciência infantil, repetiam maquinalmente as orações ditadas pela pobre senhora, oferecendo-as a Jesus em favor do papai. Em atormentada vigília, até noite alta, o seu espírito sentia-se agoniado, observando Ildeu, estróina, alcançando o lar, tresandando a licores alcoólicos e exibindo os sinais de aventuras inconfessáveis. Se erguia a voz, lembrando alguma necessidade dos meninos, retorquia ele irritado. Vida infame! Sempre você a recriminar-me, a aborrecer-me, a perseguir-me com censuras e petitórios incontáveis. Ora, se quiser dinheiro, trabalhe, trabalhe. Ah, se eu soubesse que o casamento seria isso, teria preferido estourar os miolos a assinar um contrato que me escraviza a existência inteira. Ah, chega! E gritando, intemperante, mostravam-nos a tela das suas recordações, em que Mara, a jovem sedutora, lhe surgia à mente como sendo a mulher ideal. Cotejava com a esmaecida figura da esposa que as dificuldades acabrunhavam, e governado pela imagem da outra, entregava-se a chocantes excitações, ansiando fugir do lar. Marcela, em pranto, suplicava-lhe tolerância e serenidade, acentuando que não desdenhava o serviço. E a Marcela cumpriu o dever, apesar desse sofrimento todo. Não abandonava a casa, nem os filhos, era mãe de verdade. E ainda suplicava ao Stroina, ao safado, serenidade, tolerância, paciência. Em suma, o cumprimento do dever, que não era de contas, era casado com ela. Tinha 3 filhos. Marcela também dispendia o tempo de que dispunha na cooperação mal remunerada em favor da lavanderia modesta, contudo os afazeres domésticos não lhe permitiam fazer mais nada. Coitada, maltratada, tomava conta dos filhos, desprezada pelo Wildeu, ainda procurava reforçar o orçamento da família, lavando roupa, e era muito mal paga por isso. Hipócrita! Hipócrita! Berrava o marido, que a cólera transtornava. E eu? E eu, afinal? Que pretende você de mim? Posso acaso fazer mais do que já faço? Sou um homem dependurado em lojas, armazéns. Estou devendo a todo mundo. E é por sua causa. Simplesmente em razão do seu desperdício. Sua perdulária. Sabe uma coisa? Eu não sei até quando eu poderei aturá-la. Eu acho que é melhor você regressar a sua terra, que teve a infelicidade de vê-la nascer. Ora, ora, seus pais estão vivos. Vá ter lá com eles. A pobre criatura, em lágrimas, emudecia. Mas sendo a voz dele estentórica, quase sempre o pequeno Roberto acordava, e acorria em socorro de sua mãezinha, enlaçando-a estremunhado. Ildeu então avançava sobre o miúdo interventor a supapo, clamando com insofriável revolta: saia daqui! Saia daqui, seu pirralho! E qual se o menino não lhe fora filho, mas adversário confesso, acrescentava cerrando os punhos: tenho gana de matá-lo! Matá-lo! Todas as noites essa mesma palhaçada! Essa mesma pantomima! Sai daqui, bandido! Palhaço! E o menino, agarrado ao colo materno, sofria pancadas até recolher-se de novo ao leito em pranto convulsivo. Entretanto, se as filhinhas choramingassem, eis que o genitor se desfazia em ternura, ainda mesmo quando plenamente embriagado, proferindo bondoso: ah, minhas filhas, minhas pobres filhas, que será de vocês no futuro? Fiquem sabendo que é por vocês que ainda me encontro aqui, tolerando a pesada cruz dessa casa. E não raro, ele próprio ia reacomodá-las no berço. Silas e nós, André Luiz e Hilário, né? Colega que o acompanhava, médico como ele, fora também médico na terra, na carne. Silas, vocês já sabem, é o assistente da Mansão Paz, uma dessas casas de ajuda aos espíritos que desencarnam em situação de treva, de sofrimento, e que ficam no umbral até diminuírem a carga tremenda de vibrações negativíssimas, com as quais, se não se limpar delas, eles não poderão entrar em esferas mais elevadas do mundo espiritual, de forma a se prepararem ao retorno à carne, em novas encarnações. Silas, vocês sabem também, é o assistente do supervisor, superintendente da Mansão Paz, o irmão Druso. Lá no finalzinho vocês vão ver a razão porque Silas e Druso permanecem tão ligados, apostolicamente ligados, dedicadamente ligados, nos serviços da Mansão Paz, ligados entre si. Vocês vão ter surpresas. Vão descobrir também porque que eles, apesar de tão generosos e evoluídos espiritualmente, basta ver a importância das tarefas que executam na Mansão Paz, a ponto de Silas, que é o assistente de Druso, ter um cabedal tamanho a ponto de ensinar a André Luiz e a Hilário e a nós coisas que desconhecemos ou esquecemos temporariamente porque estamos aqui cegados pela vestimenta da carne, tão necessária à nossa evolução espiritual na vida. Portanto, respeitem seus corpos. Não se suicidem, porque vão se encontrar mais vivos do que nunca no plano espiritual e em situações piores que as que deixaram. Afinal, nós vamos ver a razão dessa amizade profunda entre Druso e Silas, Silas e Druso. A melancolia que acompanha seus espíritos, apesar de todos os esforços, e da grande dedicação. Esperem mais um pouco. Já chegamos aqui, a essa altura do livro, tão importante. Eu tenho me sentido muito feliz, estou sabendo que tem ajudado muita gente a esclarecer tantas coisas e a sobreviver às suas lutas, vendo que não há injustiça na Terra. Não se pode julgar o mecanismo divino firmado sobre uma contagem de tempo diferente da nossa, tão restrita, não é? Tem que sair do planeta Terra, digamos assim, em raciocínio, para entender as coisas. Mas vamos lá, vamos aprender. Página 189, Ação e Reação, capítulo 14, Resgate Interrompido. Prossegue André Luiz. Silas e nós entrávamos em ação a benefício de Marcela e dos filhinhos. Do atormentado lar, ameaçado de completa destruição, demandávamos outros setores de serviço, sem que o assistente encontrasse oportunidade de administrar-nos esclarecimentos mais amplos sobre caso tão melindroso e tão triste, na verdade. Todavia, quase que diariamente à noite, ali aplicávamos alguns minutos em tarefas que nos falavam nos refólios do coração. Quer dizer, lá os refólios do coração. Vocês estão vendo como é que os espíritos trabalham sem parar? Aqui está a explicação mais avançada dos serviços dos anjos guardiães. O que, que são aqui? Silas, André Luiz, Hilário, senão anjos guardiães dessa família em litígio e de tantas outras famílias. Contudo, apesar de nosso esforço, o chefe da família mostrava-se cada dia mais indiferente e distante. Bom? Aí já está o operador legionário dando-me o sinal que o tempo está se esgotando por hoje. A música não é importante. Você já se acostuma quando vem a ação e reação, quando ele vai terminar. Mas vamos acompanhar isso aqui com muito interesse. Porque povo esclarecido espiritualmente é povo liberto. Povo ignorante das coisas divinas, espirituais, é povo escravo. E disse Jesus: conhecereis a verdade de Deus, este ensinamento, e a verdade de Deus vos libertará. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista, que já vem em nossos corações para sempre.